escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Escolho eu. Hoje a prioridade é minha, neste sábado 15 de junho de 2013, quando se dá início à emissão 132 deste programa do Canal 1 da Rádio Antena Web. Um programa hoje, aviso amigos ouvintes, um programa especial. Especial porquê? Porque, pela primeira vez, este programa vai ser feito com dois locutores. Ao Nuno Miguel junta-se o Carlos Bonaparte, que certamente irá saudar agora os amigos ouvintes. Ora, como é claro, olá caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta edição do nosso Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Nosso, pela primeira vez, é seu hoje. Como é que sente nessa sua estreia? Sinto-me bem, sinto-me muito feliz, sinceramente. É uma estreia, não é? Portanto, os efeitos. Nunca fiz rádio, é a minha primeira vez. Portanto, peço desculpa por alguma... Enfim, alguma postura menos correta da minha parte. Agora farei tudo para que corra tudo pela perfeição. Numa semana marcada por algo que foi muito bonito. O que foi, Carlos Bonaparte, que lhe marcou esta semana? Pois, não sei. Ai, não marcou nada. Talvez aquela conversa, gomas, batatas fritas, garrafa de ice tigre, não é isso? Será, o senhor é que sabe fazer o seu resumo da semana, não sou eu. Ah, não, nada assim que marcasse, pelo menos que eu esteja assim a ver. Não, está bem, pronto. A única coisa que me marcou foi já no domingo passado. Domingo passado. Domingo ainda é esta semana, portanto, faça favor de relatar, se quiser. Para mim, domingo é na semana passada. Mas posso... Não, domingo é o primeiro dia da semana, hoje é o último. Pronto, já são pontos de vista. Se vamos seguir cada um ponto de vista, pronto, a minha semana começa à quarta. Pronto, a minha semana começa à segunda. Pô, mas isso é isso. Se vamos seguir regras, começa ao domingo, acaba ao sábado, aí o sábado ser o sétimo dia. Mas pronto, tudo bem. Depende das regras. Depende dos pontos de vista. Pois, claro. Mas dizia eu que... Domingo. Ah. Sim, domingo fez 8 anos, o meu primeiro espaço na internet. 9 de junho. Sim. Bonito. Hoje faz anos uma que tu não conheces, não interessa. Ah, hoje faz anos, 3 anos, é um bocado incrível, mas eu lembro da data, 15 de junho de 2010, em que Portugal jogou com a Costa do Marfim, primeiro jogo no Mundial de 2010, e que empatámos. E que eu estava a cortar o cabelo, há 3 anos. Ele não estava a ver o jogo, Portugal-Costa do Marfim. Não sabia que tínhamos jogado contra a Costa do Marfim. Eu... Mundial, lá atrás do Mundial. Não, não, não, Costa, Brasil, Coreias. Sabes que tudo o que foi... Tudo Coreias, Brasil. Tudo o que foi Vuvuzelas afastou-me disso. Foi? Eu não consegui ouvir esse jogo. É mentira, que nós ainda estávamos no estúdio número 1 e eu lembro de estar a ver lá um jogo do Mundial, também viste comigo e estava no teu estúdio número 1 e estavas lá a assistir comigo. Mas não devia estar a prestar grande atenção e devia ser apostarmos os dois. Porque eu não me lembro, francamente, bom, não me lembro. A única coisa que eu me lembro de ter passado por lá, porque depois já estava a ouvir comentários, etc., que foi Portugal estar a ganhar a Coreia por 7-0, ou quanto é que foi? O 7-1. Por falar 7-0, e por falar em seleção de futebol, o Carlos Bonaparte terá se apercebido que os dois últimos jogos de Portugal, portanto, na outra sexta contra a Rússia e nesta segunda contra a Croácia, Portugal iniciou os dois jogos com 11 jogadores portugueses. Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu. Foi na segunda-feira. Dois jogos seguidos com 11 portugueses. Não havia brasileiros nem cabo-verdianos, nem coisas. Não me lembro. Não faço a mínima. Eu lembro que falei nisso até no Notícias do Outro Mundo, já há 3 anos, quando Portugal ganhou precisamente a Coreia 7-0. Foi a última vez que eu me lembro. Começaram com 11 portugueses mesmo. E agora, dois jogos seguidos com 11 portugueses. Não seria razão para inventar já um feriado, mais um feriado. Os lisboetas tiveram dois feriados esta semana, eles foram licenças. E inventava-se já outro. Não acha? Pois não sei, é uma questão de bater. Vamos lançar essa ideia para o governo. Vamos bater? Está bem. Ora bem, esta semana foi marcada também, não sei se soube Carlos Bonaparte, por um reformado na Alemanha que recebeu 222.222.222 euros e 22 cêntimos na reforma, por engano. Não soube. Não sabia. Em Dresden... O Aston, pronto, uma terra na Alemanha que não me lembro qual foi, mas deve ter sido uma muito bonita, em que o funcionário do banco estava já cansado, estava no processo de digitar os números para as formas dos... para as formas, pronto. Sim, sim. E ele adormeceu ao carregar no 2. Então, como não cabia mais nada, só vai subir em leões aquilo que havia. Com o 222.000, e então foi transferido esse valor de 222.000, 222.000, 222 cêntimos. E teve que devolver, não é? Claro. Pois foi reparado. Foi notado esse erro e foi transferido. Está mal. Está mal? Está mal. Porquê? Porque ele não tem culpa dos erros dos outros. Pois. Mas também não deve ficar beneficiado com os erros dos outros. Ah, não? Não. Está bem. Então já dava pano para mangas. Estava. Não. Hoje não tenho muitas mangas, pá. A camisola é curta, como tu vês. Está bem. Hoje vamos começar. Hoje as minhas explicações são curtas. Vamos centrar muito em recordações. Este programa é quase sempre baseado em recordações, algo que nos faz lembrar algo ou alguém. Mas hoje as três escolhas são mesmo relacionadas a recordações de algo. E não só, mas sobretudo isso. Começamos por um tio meu, que eu já falei aqui logo na segunda emissão dos Cores, escolho eu. Portanto, isto há 22 anos. Por isso que estavas mais gordo. Não. Não deixas falar. Pronto. E quer dizer, e a emissão de 19 de março foi a segunda emissão? Não, mas podias já ter falado. 19 de março. Ah, pois começou por aí. Podíamos ter falado dele. Lá. No dia 12 de outubro de 2010, uma das músicas que eu escolhi, logo a primeira foi. Ou foi a última? Pronto, foi uma das que escolhi. Resistência, não sou o único. E logo na altura falei, quando eu era miúdo, tinha 5 anos na altura. E na altura não foi na altura do programa, foi quando eu ia para o palco com 5 anos, sobretudo impulsionado pelo empurrão lá chega de um tio meu que na altura tinha, faz contas, pá, 17, hoje tem quase 40, que foi ele que me colocou. Um tio que é mais novo que tu, 46 anos, não é? É, pá, é uma pouca vergonha. Que me colocou no mundo da música, 46, eu tenho 88. Que me... Já nem sabes a minha idade. Já nem sabes a tua, quando vem. Já somos abelhotos. Já, a partir dos 50 já não contamos. Que me colocou no panorama musical. Estava eu a cantar no palco. Na altura era só música de resistência. Era o Nasce Selvagem, Marcha dos Alinhados, o Nosso Único, o Fado. Se calhar mais alguma que eu não me lembro agora. E então, à noite. Obrigado pela tua dica. Fizeste assim, ele deu um sinal e disse escuro, escuro. E eu, à noite. É isso, é isso. Há poucos dias houve uma festa familiar e eu a maior parte do tempo estive com ele e também falámos sobre música e é uma coisa curiosa, não sei se também tens casos desses, Carlos Bonaparte, o que há anos num familiar te parecia tudo muito bonito e era, quer dizer, em parte musical até continua a ser o meu ídolo em palco, mas em termos de relação de conversa era tudo, o momento de estar com ele era aquele grande momento alto. E hoje, com outra idade, com outra experiência, com outro tipo de conversas, vês que afinal, dali não sai muito. Tens exemplos, perceber-me-ás, Carlos Bonaparte? Consigo perceber. Tenho alguns exemplos disso também. Cada vez mais até. Mas depois entramos naquele dilema. É familiar, tem que se dar bem ou não? Temos que nos dar bem ou não? Depende. Se realmente tiraste ali algum proveito, então é melhor que tens bem. Se não tiras que é isso, tirar proveito. Tirar proveito. Imagina que a pessoa ou te dá uma coisa que tu gostas ou te dá a oportunidade de uma coisa que tu gostas. Ah, então, pensei que era oportunismo. Então não é? E achas isso bonito? É a vida. É a vida não. É a vida se quiseres. Eu não gosto disso. Não, está bem. Mesmo podes, que eu me desse alguma coisa... Podes andar sempre no modo baixo. Mas fica lá com a tua, com o teu não oportunismo. E fica sempre no modo baixo, mas pronto, são pessoas. Mas estes não são os ensinamentos que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O vosso. Não vem oportunismo lá na Bíblia. Tá, mas isso é o vosso, não é? Não e é o teu meu. É o quê? É o meu bom na Bíblia? Bíblia à parte? Exatamente. O meu sou o bom na Bíblia à parte. O meu sou o mesmo. Pois, está bem. Bom, e ao falar de música, ele voltou a falar-me de algo, de um projeto em que está já há algum tempo, e pela primeira vez vou falar nisso aqui. Que é o projeto nacional mais reconhecido como bom protagonista, como bom exemplificador do que era o Elvis Presley. Tanto é que o vocalista deles comparam, olham para ele e ele a cantar e tudo, pronto. E não é aquele vocalista português, jovem português, é o Elvis Presley. É a fotocópia, estava achando bem paradinho. É a fotocópia do Elvis Presley. E a verdade é que ele é um dos protagonistas, é um dos membros dessa banda, Vão tocar a todo um lado, já tocaram várias vezes em Lisboa, em Santa Maria da Feira, sei lá, Aveiro, Coimbra, pronto. Aí vão a Coimbra um dia, é já este mês, não sei quando. Acho que é amanhã. Acho que é amanhã, é dia 16, acho que é amanhã. Tanto é que ele, no meio da conversa, disse: ah, quando foi lá o Elvis, e eu para interrompi-lhe o discurso, e disse: olha, tu ao dizer isso a outras pessoas, dizem que tu és deficiente, ou que és monquinho, ou que andaste ignorante, és um. Andaste na ignorância nos últimos 40 anos, porque o Elvis já morreu em 77. E ele, ah, mas... 45. 70, exatamente. Tinha a ver que foi 77, acabei de confirmar. 45, não, 75. 36. Depois é isso. E então ele diz que é o Elvis, e é mesmo o Elvis. E há uma música que me faz associar, se calhar é a minha preferida do Elvis, e que me faz associar que era este projeto, que era o Elvis Presley em si, mas também que era outra pessoa cuja voz já escutámos aqui duas vezes neste programa, que é o teu primo dos óculos, em que eu tenho perfeitamente a ideia de... E ele gostava muito de música dos Elvis. E tenho a perfeita ideia de ele estar a cantar esta música. Que vamos ouvir agora de... Ele cantava isto. Que era uma música daquelas que quando passava o vídeo eu ficava sempre a ver. Eu acho que isto foi para em 2002. Deve ter sido quando fez 25 anos. Que até surgiu aquela com o JXL. A little less conversation, a little more action, please. Não sabia com o JXL, não sabia. Lembro da música perfeitamente. Mas deve não... ter sido nas comemorações dos 25 anos que esta música aparecia muito. O vídeo que esta música. Sim, isso, 25 anos, isto foi há 11 então. 2002, sim, por aí. Desde então, acho que nunca mais vi esse vídeo. O teledisco, o vídeo dessa música. Embora no ano passado, deve ser porque será fez 35, não sei. O ano passado também lançaram uma música do Elvis Presley, remasterizada. Ou inédita. Há aí um vídeo que é ele a cantar com a filha. Com 30 anos de diferença, fizeram uma montagem que parece mesmo ele ao lado dela. Está muito bem feito. Pronto. A música é 1968, da autoria de Mark James. A gravação, como muitas histórias relacionadas com muitas músicas, a gravação original quase não foi conhecida, foi um fiasco. Mas um ano depois, em 69, apareceu o Elvis Presley, um lado B, olha, 22 de janeiro, que bonito, é gravado, foi lançado a 26 de agosto, um lado B era You'll Think of Me, e o lado A, o single, propriamente dito, era Suspicious Minds, que assim, parece que estava com um filme, não achas? Por acaso, suspeito, não sei o quê, não é? Não. Para que é que inventas? Porque eu digo... Quer dizer, que era a parte mais fácil, não sabes. Minds é mentes. Eu sei lá o que é mind. Olha, estou agora a saber. Pronto, ficaste a saber. tem assim um nome bué da nice, 1969. É o ano. Um qual? É o ano. É o ano o quê? Não é? Foi o ano em que o homem foi à lua. Dizes tu. Foi o ano... Ah, é o que diz a história. A história também diz que a semana começa ao domingo. Pumba! Da história associada ao cristianismo. Pois. Não essa é, música. Não é assim todas as religiões. Essa música é também dedicada ao caso Bonaparte, que é Suspicious Minds, que é a mente desconfiada, a mente está sempre a suspeitar das coisas duvidosas, pronto, que é o que este homem faz. Vamos ouvir a música número 1 do Elvis Presley, não é dele, mas é ele que vai cantar. Sim, but a nice... É a segunda vez só que passa aqui o Elvis Presley, que eu lembro que a primeira foi o Can't Help Falling in Love, que foi uma das que eu lembro... Estimados ouvintes, segue-se a intervenção mais curta, escolheu. E em meio minuto, um pouco mais, descrevi a explicação do Can't Help Falling in Love e tu respondeste logo com a intervenção mais curta. Mas eu depois respondi, não sei quanto tempo mais tarde, com chama-se outros. Vamos embora. Suspicious Minds, a voz de Elvis Presley pela segunda vez neste programa. We're caught in a trap. I can't walk around. Because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds. So let my old friend I know stop by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go, asking where I've been. suspicious mind. Won't let our love survive. Oh no. Oh, draw the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Never, never lied to you. No, not much. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Well, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out. Why don't you know? Caught in a trap. I came all right because I love you too much. Caught in a trap. I hope this suit don't tear up, baby. Well, don't you know? Caught in a trap. I can't walk because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk. Mas esta música aqui é It's Gone in a Trap. Não tinha visto o gráfico. Agita comigo também. Há bocado não disse, mas agita a música assim, agita-me. Eu vi-te para aí a dançar. Preciso. Noutros tempos era mais chafado, agora já sou velho já. Minhas cruzes andam para isto. Parecias um dos dançarinos do Alves. Não te lembras quando íamos às dançarias nos anos 60? Tu me lembro. Ah, vai, a ver se não estou lembrado. Para casa me lembro. Pois íamos. Que até tinha aquelas. Pois, já sei. Mas claro. Não posso ser aqui, porque até parece mal. Anos 60 já ia. Já te andava nessa vida, não posso dizer. Pois. Foste tu que me vais para lá. Eu? Sim, foste tu que me juntaste aquelas malucas. Eu acho que foi a tua terceira namorada. Não, foste tu que me juntaste aquelas malucas. Ela depois foi para esse ramo. Mas tu que foste tu que me apresentaste, foste tu que me levaste para essa. Para essa. Pois não. Uhum. Ai. Está bem. Pronto, é isso. Ah, não, tens de dizer, é agora ou nunca? Ah, é agora. Não, não te deixo falar mais. É agora. Ah, não, manda, não é agora. Então. Diz o número, de 1 a 302. Ah, vai lá, 24, por exemplo. Ah! E de 1 a 5. Calma-vos comigo, andava sem ver ao fim. É 5. Um professor pergunta aos seus discípulos em classe, para o exercício desse dia, qual é o animal doméstico do que mais gostam? As respostas são variadíssimas. Um cão, outro gato, um papagaio, outro canário. Até que chega a vez Manuel e dá a resposta mais inesperada. Bem, eu cá, de todos os animais domésticos, do que gosto mais é do frango com ervilhas. Não, agora que é? É agora. Esta música é da década de 60. Ou 70. Não, mas só pode ser da década de 60. 5 de julho de 1960, a data de lançamento. Foi o que eu disse. Eu sabia, 5 aliás. De julho é um dia bom. É um bom dia. E eu escolhi esta música porque, primeiro, pronto, é do Elvis Presley. Segundo, porque responde mais ou menos ao género. A música Suspicious. É a mesma coisa. Suspicious Mindy. É um bocadinho mais roqueira. Mas pronto. Esta também tem um bocadinho mais de ritmo. Portanto, pronto. Enfim, compensa, digamos assim. E esta música, sabes, faz-me reportar ao mesmo tempo a uma altura em que... Foi em 2003. Eu já aqui falei uma vez que eu ia para o quarto da minha irmã gravar músicas da rádio e CDs e tudo mais. E há uma altura em que ela tem um CD do Elvis Presley, que era duplo, que era à conta precisamente dos 25 anos. Portanto, esta música não era dos 25 anos. Ou se era, surgiu mais tarde, porque não vinha no CD. Ou vinha. Mas agora não sei se vinha no CD. Pronto, mas A Little Less Conversation. A Little More Action, Please. Eu acho que esta música não vinha nesse CD. Todas as músicas eram CD duplo. Eram CD duplo. Há duas coisas que eu me lembro fulcrais desse tempo. Primeiro, o preço dos CDs copiados, que eram 5€, mas o dela era original, que ela não gosta de CDs copiados. Mas um dos cafés onde eu comprava os CDs era 5€ o CD copiado. E curiosamente, o mercado de CDs copiados desceu a pique, caiu para, o preço caiu para cerca de 25%, e o preço dos CDs originais aumentou. Ah, pronto, é aquela coisa. E digamos que este CD, ou seja, eu lembro de estar num sábado à tarde a gravar as músicas. A gravar músicas, aliás, do Cira dela para uma cassete minha. Uma cassete que em tempos havia sido um livro de história. E que naquele momento era uma cassete de música. Era que é o tempo da história? Era o tempo da história, do meu décimo ano. Volume 2? Não sabia. Décimo ano, devia ser o primeiro. Não, mas o próprio livro décimo ano tinha mais que um volume. Ah, pois não sei. Isso eu não sei. Mas aquilo eram 45 cassetes, vê lá. Mais que as tuas 19. É verdade. E aquelas de áudio eram uma hora e meia cada uma. Mas por isso é que eu dizia... Ainda me lembro da nossa professora eu a dizer que adormecia a ouvir os livros de história. Ela, não adormeces nada. Tu é que não queres ouvir e não sei quem, não sei o que mais. Ah, bem, professor, tu trago-lhe uma cassete. Não, de vez em quando tinha assim umas saídas. Está bem, professor, tu trago-lhe uma cassete para a professora ouvir. Ela está bem, então traz. Mas espera aí, só um ano, 45 cassetes, uma hora e meia cada, dá 67 horas e meia. 67 horas e meia de conversa sobre história. Então vou-te dizer, aquilo era algo como, em 1924, aconteceu não sei o quê, não sei o que mais. Entre parênteses, ver página 27 de não sei quantos, ABC. Fecha parênteses. Quando, vírgula, inesperadamente, vírgula, Arthur Alves dos Reis se desvencilhou dos antigos parceiros. Ponto. E era mesmo assim. Por isso é que era isso tudo. Não é? Realmente aquilo era pesadíssimo, não é? E então eu não estou a responder à professora. Ah, professora, mas aqui eu não consigo. Não consigo ouvir aquilo. Não dormeço ouvir aquilo. Ah, não dormeço nada. Eu lá tive essa saída, isto ainda no nono ano. Lá tive essa saída. Aliás, não, as cassetes eram do nono ano, era. Era do nono ano. Eu passei para o décimo, aquilo já não era preciso. Eu podia entregar, podia. Mas como também ninguém me disse nada. Disseram que o mais correto era entregar. Mas a partir do momento que eu soube que a escola pagou as cassetes, daquilo não era emprestado, que a escola pagou os cassetes e que mais ninguém ia precisar daquilo, porque o livro de história tinha mudado o ano. Está incorreto. Ainda por cima, se pagou, são dadas as cassetes, depois fizessem dadas o que quisessem. Está bem, mas antes que eles fizessem dadas o que quisessem, fiz eles dadas aquilo que quisessem. Mas não foste tu que as pagaste, foi a escola. Por isso é que a escola é que merecia as cassetes. Está bem. É dinheiro público, não é? Ah, é público, pois foste tu que pagaste, não foste? Não, mas já que eles nos roubaram. Já que eles... Foi a escola que pagou, as cassetes são dela. Eram. Agora nem algumas delas já terão rebentado, porque. Não interessa, na altura o devido comportamento correto era entregar a quem pagou por elas. Está bem. Mas está bem, está mal. O teu raciocínio está impuro. Pois, paciência. Mas paciência, nós devemos ter sempre melhorar a nossa personalidade antes de criticar os outros. E eu critiquei alguém? Não, mas eu estou a dar a doutrina número 7 de versículo 5 do apóstolo Tiago. Ah, pois sim, nessa altura ainda era crente, era. Uhum. Por acaso era. E mais, e a cassete do Elvis? Pronto, e então essa era uma das muitas cassetes portanto, que eu gravei e tal, e tinha, tinha o ser todo do Elvis, porque aquilo... Enfim, era para uma hora e tal, não é? Tinha um CD inteiro do Elvis e ainda deu para gravar músicas como Love is First Side da Kylie Minogue. Love at First Side. É a mesma coisa. Da Kylie Minogue. É o que tu tens, Amor à Primeira Vista. É. Deu para gravar mais uma outra música. Já não sei que músicas é que deu para gravar. Mas enfim, isto foi num dos dias para mim mágicos, que era o sábado. Sábado à tarde. É, durante muitos anos mesmo, talvez entre 98, talvez, até 2005, o sábado era o dia para mim mágico. Eu não fazia, à exceção de quando ia atuar... Um caraças. Podemos dizer que sim. Ia ser outra coisa. Não, eu fazia muita coisa, não é? Onde é que tu achas que eu conseguia jogar os meus jogos da Liga Universo? Ao sábado à tarde. Pois é. Ah, pois é, e olha que aquilo dava-me trabalho. 2 minutos cada parte, mas eram muitas partidas. Olha, tinha os jogos da primeira divisão, que eram 12 equipas. Da segunda também eram 12, a terceira e da quarta também eram 12. E depois acabava assim, daí a jogar os da quinta divisão Série A e B, e sexta divisão Série A e B. E depois, por sorteio, ainda definia os jogos com 24 equipas. Carlos Bonaparte, concentre-se. É lixo. Da sétima divisão até à décima terceira. Música. Da Série A à Série H. Ouvir a explicação. É, já para não falar outra inteiro. Coisa. Ainda. Alt que era F4. Aquela questão do, por exemplo... Memphis. Acabava-se... Tennessee. Os campeonatos... Estados Unidos da América. Acabava-se os campeonatos... 1960. E eu automaticamente tinha que fazer a fase de apuramento para a sexta divisão Série A e B, sim, não é? No formato vinil. Ainda me lembro... Com Mesa Blues... Quando esteve para subir o Guignon... E o AC Milan. O AC Milan esteve duas vezes na final e perdeu a final duas vezes. Com 3 minutos e 15 final, de vá. Duração. Enfim, no o último musical. Jogo que decidia pop, se ou não para a sexta divisão Série A ou B. Os Gladys na sem dúvida, grandes momentos esses. Então, o sábado à tarde, como eu dizia, o sábado à tarde era uma tarde, de facto, aliás, era um momento fantástico da minha vida. E esta música reporta-me precisamente a esses momentos. Eu lembro curiosamente, sabe, eu já disse aqui muitas vezes que é um grande problema meu. É que eu lembro-me às vezes de fatias inteiras de dias. Ou seja, sou capaz de lembrar de uma sequência de horas de um dia. E curiosamente, esta música faz-me... Esta música faz-me especialmente bem porque ando numa fase em que, de repente, não sei explicar. Ou está-se a perder muita coisa, ou perdeu-se muita coisa, ainda estou a fazer contas aos danos. Mas foi, de facto, uma semana que eu posso dizer que foi das mais arrepiantes da minha vida. Porque... Então, ao bocado não havia algo especial para contar, agora já... Especial pela positiva. Ah! Por isso é que eu referi as gomas, as gomas, as batatas fritas, a grine, não é? Por isso é que eu referi aqui essa... Porque foi assim, e a conversa, porque foi assim uma coisa positiva. Sabes que há uma coisa que eu te vou confessar? Não, nem público não, quer dizer. Não, está bem. Posso confessar? Se é aquilo que eu estou a pensar, quer dizer, a gente tem o nosso próprio espaço e tempo para isso. Ah, não. Ah, é outra coisa. Ah, é outra posso coisa. Falar. Acho que aconteceu uma coisa para mim muito especial esta semana. Muito especial em dois sentidos. Um agridoce e um bom. Porque há uma coisa que me... E acho que esta semana deve ter notado particularmente isso. Há uma coisa que me faz... que causa uma enorme tensão em mim, mas que não pode causar. Por isso que cada vez que isso acontece, ajuda-me a lidar com isso. Que é um frente a frente. Um confronto. E eu tenho, de facto, muita dificuldade em ter esse frente a frente. Não é que eu seja pessoa de, quando tenho uma coisa para dizer, não digo, não é isso. Estavas bom para debates radiofónicos, debates políticos. Já por isso é que eu não me meto nisso. Todo um lado e um do outro. A defender vertentes. Ah, não, não, mas é que a questão não é quando há um debate com uma pessoa que não me diga nada, a questão não é essa. A questão é quando há uma pessoa que me diz afetivamente bastante e de repente eu tenho que me confrontar com ela. Ah, é porque para debates em termos de pessoas que não me digam afetivamente nada ou muito pouco. Ah, eu não tenho problema nenhum. Isso aí eu não tenho problema nenhum. E se a pessoa for abaixo, foi paciência. Já te disse que não acertaste nos vencedores do ténis. Nem foi Djokovic, nem Sharapova. Ah, já tinhas foi dito. Rafael Nadal e Serena Williams. Já tinhas dito. Digo outra vez. E agora? Acho que era. Aliás, em público, ainda não tinhas dito. Acho que ela merece, a Serena Williams. Ou seja, ganharam o tenista que eu mais detesto e a tenista que eu mais detesto. Mas está bem. Mas a Serena Williams. Calhou bem. Mas a Serena Williams merecia. Está calhando mal, mas calhou bem. Ela é que esteve assim uns tempinhos fora do ténis. Aos 92 anos continua a andar aí a ganhar tudo, percebo nada. Andou lesionado há sei lá quanto tempo. Não, eu por acaso gosto muito. Não tenho mania. Tu gosto. Que subisses, lá está, subisses. Vias o que é aquela porcaria. É uma irmã, a mãe. Como é que se chama a irmã? Eu também não tenho. É isso. Pronto, mas o que eu estava a dizer? Tem mania. Há uma coisa. Está a interromper. Há uma coisa que eu. Pronto, ou seja, por um lado custa-me imenso, que é um frente a frente. Mas não pode custar, não é? Cada vez que isso acontece, ajuda-me a lidar com isso. Ajuda-me a aprender, ajuda-me a crescer. E esta semana, uma coisa que aconteceu, que foi especial também, foi. Assim, foi particularmente difícil, porque foi uma semana em que eu me senti muito desorientado. Uma semana em que, de facto. Não sei até que ponto é que terei perdido muita coisa, mas é uma semana em que eu me sinto particularmente perturbado. Sou sincero, não tenho problema nenhum em dizer. Já uma vez me disseram, Carlos, mas tu dizes coisas demais. No teu programa, tu dizes coisas demais no Facebook. E eu não percebo porquê. Quer dizer, eu percebo que habitualmente as pessoas não falam de coisas que as fragilizam ou que são fragilizadas, não é? Mas eu não tenho problema nenhum de dizer, sou um ser humano, porque não há quem seja assim, não é? Mesmo um político, o político mais respeitável, o presidente do maior clube do mundo, não sente os seus momentos de angústia? Então, qual é que é o problema, não é? Somos todos humanos. E a verdade é esta. Foi uma semana em que eu me senti... Aliás, deves ter reparado a minha postura. Não sei se reparaste, mas eu... Não. Diz? Não. Não. Eu próprio sinto essa... Não sei, de facto foi uma semana, pronto, nesse aspecto muito, muito difícil. E ainda está a ser, aliás. De todas formas, esta música sabe-me particularmente bem porque me faz reportar àquela altura em que eu, apesar de, sabes que eu passava muito mais do que agora, e não sentia tanto. Não tinha consciência, não era uma pessoa... Aliás, eu cresci tarde porque o que se passou foi tão grave que eu tive que arranjar formas tão... intensas de distração, não é? Que não tinha, de facto, a noção, não conseguia ver as coisas dessa forma. Então, quer dizer, todo aquele jogo de coisas graves e meios para me distrair. Eu esta semana, eu vou fazer aqui uma revolução bombástica. Ou melhor, não vou. Não vou fazer revolução bombástica nenhuma. Arrependeu-se. Não, isso aí já é mais grave. Fácil. É uma coisa séria. Mas, de facto... ou melhor, vou fazer uma revolução bombástica. Sabes que eu tive uma estrelinha da sorte há 11 anos atrás. Eu hoje podia ser um toxicodependente. A sério. Aos 15, 16. Aos 16. Bem, já é tarde. Já foi tarde. Eu estive em frente ao meu vendedor com a mercadoria. Só que à última da hora... Pronto, lá tive alguns colegas, amigos, posso chamar de amigos, que me dissuadiram. Eu trazia o dinheiro, ele trazia a droga, a baratuxa, porque eu estava a começar, até lhe disse a ele, não é? E de facto, ou seja, isto para terem uma noção de como as coisas, as proporções que as coisas atingiram. para mim, na minha cabeça, não é? Porque os problemas, digamos que o que faz um problema não é a circunstância, é a forma como nós encaramos a circunstância, não é? Porque, por exemplo, para uma criança de 7 anos ou 8 anos, um cancro não é um problema tão grande como um adulto, por exemplo, de 20. O cancro até pode ser mais ligeiro do que a criança de 8 anos, mas para a criança aquilo não era um problema, porque ela não tinha a noção daquela situação. Não é? Por isso é que dizem, as crianças encaram tão bem as doenças, mas encaram, não têm tanta consciência, ou tanto medo, ou tanta, não é? Muitas vezes, como um adulto dos seus 20, 25 anos, que está até a ter mais hipótese de sobrevivência, porque está no auge das suas defesas, não é? Do que propriamente uma criança de 7, 8 anos ou 9, não é? Mas pronto, quer dizer, é aquela situação. E, no meu caso, os problemas afetavam de uma maneira tal que eu cheguei a quase ir por essa via. Felizmente, não fui, não é? À última da hora, mas foi mesmo à última da hora. Eu já estava com a pessoa à minha beira, pronto para lhe pagar e ela para me passar a droga. E, pronto, enfim, eu, na altura, depois disse-lhe ele que voltava atrás, ele deve ser por eu não ver, ou nem fez pressão, não fez por acaso. Foi um vendedor muito honesto. Dentro de uma coisa que é ilegal, foi um vendedor muito honesto. Vendeu uma droga lá muito levezinha, ou ia-me vender uma droga muito levezinha. Portanto, enfim, porque estava a começar. Simultaneamente, quando eu voltei atrás, nem fez perguntas, disse pronto, está bem, não sei o quê e tal. Eu nem lembro o que eu disse, mas pronto, sei que não fez pressão. Disse, ah, mas vá lá, experimenta ao menos. Opa, olha, eu comprei esta, faz o que quiseres, mas já que eu a trouxe, não é? Não, nem fez pressão, por acaso não fez pressão. Foi uma daquelas... Pá, foi chamado de vendedor honesto, pronto. Não quis. Pronto. E foi daquelas situações que realmente... Pronto. E esta música acaba por ser especial porque é uma das... Não diria muito poucas, mas uma das... enfim. Não diria uma das muito poucas, mas uma das poucas músicas. Ainda foram algumas. Mas uma das poucas músicas que me faz realmente recuar de uma forma muito bem sucedida àquela altura. Isto porque eu de facto tinha... Pronto, é como digo, lembro-me muito bem daquele dia. Fui almoçar, batatas fritas com ervilhas. Depois estive a ouvir um bocadinho de Toque Mais. Estive a gravar algumas coisas também, como na altura o meu irmão também estava no quarto, mas ele depois foi sair. E eu pude continuar a gravar. Aliás, lembro-me inclusive, não sei se tens ideia dali de onde eu morava, ali à beira do Corte Inglês, tens? Tens? Pronto, então aquilo tinha a janela, ou seja, a gente entrava e de frente para o quarto, aliás, de frente para a porta... Tinha se tenho ideia da casa, a casa não. Ah, pronto, ok. Pensei que era do pronto, de frente para o quarto, de frente para a porta do quarto, tinha imediatamente a janela, de uma ponta à outra da parede. E eu então tinha uma mesinha, muito, muito, muito modesta, tinha uma mesinha com uma gaveta por baixo, onde punha as minhas cassetes, que na altura eram 37, depois não sei cada vez mais, teve que mudar depois de mesa, não é? De ponto de trabalho, que acabou por ser um móvel enorme, com quase 400 cassetes, pai com 70 CDs, 3 leitores de CDs, dos quais 2 tinham cassete também, tinha mais um leitor duplo de cassete, leitor e gravador. Tinha mais um leitor de cassetes também. Aliás, sim, tinha mais dois até. Bem, aquilo era uma coisa... Tinha pai 5 leitores de cassetes e 4 leitores de CDs, ou o que é que era, ou 4 cassetes e 3 CDs. Era uma coisa assim qualquer. Aquilo, de facto, dava para tudo. Tinha um Walkman, tinha um Discman. Aquilo nunca mais acabava. E então, isto tudo para dizer que... Portanto, eu lembro perfeitamente, mas nessa altura não, em 2001, em 2002, não. Eu só mudei em 2002, mas já foi mais para a frente, só mudei estabelecimento, de ponto de trabalho nessa altura. E então, eu lembro de estar, portanto, já tinha essa... Ou não, eu tinha acabado de mudar, precisamente, eu tinha acabado de mudar para essa nova parte, digamos assim. Tinha um gravador. Isto já foi pouco depois do meu aniversário. Foi numa altura do meu aniversário que eu mudei para esse novo método de trabalho, para esse novo local de trabalho. Que era mesmo no meu quarto. E na altura de fato o meu estava, saiu pouco depois, estava no PC, saiu pouco depois. Pois, até porque era isso, eu já tinha PC já. Saiu um pouco depois e eu, entretanto, tive um bocadinho de top mais e tal. Eu, na altura, não ligava muito ao PC. E tive lá a ouvir as minhas musiquinhas e tal. E a mexer-me todo, a dançar, como queiram, não é? Até porque esta música também dá para isso. Pronto. E pronto, é uma daquelas músicas. Mas o que eu me lembro especialmente bem ao segundo é eu estar a gravar as músicas. Estar a gravar as músicas. O quarto da minha irmã, na altura não estava, estava a trabalhar, saía à 1 da tarde e eu, para meio-dia e meia, estava a gravar. Fiz uma pausa para ver o Doraemon ao 12:30, mas aquilo durou mais ou menos 20 minutos, depois voltei. Bem, aquilo, isso eu lembro-me um bom segundo. Era uma daquelas coisas. E pronto, é uma das músicas que me faz, leva-me precisamente de forma muito, muito clara a esses momentos. E pronto. Esta música se calhar faz lembrar mais duas coisas. A mim faz lembrar duas. Uma delas faz lembrar, a outra não sei. A VH1. Os intervalos, quer na VH1, quer na Eurosport, que davam anúncios de CDs. Esta música, ouvia-se um certo esta música. It's now or never. É que não sei qual é a música. It's now or never. Que é a música de 1960 que vamos escutar. E a segunda coisa, não faz lembrar nada. It's now or never. E se eu te cantar O Sole Mio? Ah, pois é verdade. Foi, é baseada no O Sole Mio. Nem estava. Inspiração mesmo, veio de uma música de 1949 do Tony Martin chamada There's No Tomorrow. Não há amanhã. Agora nunca, 5 de julho de 1960. Vamos ouvir outra vez o Elvis Aaron Presley. Foi uma coisa que eu disse há bocado, mas lembrei-me de trazer os grandes mitos da música ou nacional ou internacional. Está aqui o primeiro. Que é uma coisa que não tem passado muito, que se entrar em grandes nomes, também por um lado é bom, trazemos outros. Mas o Elvis Presley, por exemplo, só tinha passado aqui uma vez, e claro, fui eu que escolhi, claro, se não sou eu a escolher isto, agora nunca, agora. E agora? It's now or never, trazido por Elvis Presley. With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. My love won't wait. it's now or never, my love won't wait. It's now. Terceira música de hoje. Esta sim é especial, porque é a primeira vez que eu vou trazer o género aqui ao programa. Se vamos a recordações, vamos aos meus tempos da primária. Período durante o qual foi-me dada a conhecer a música que vamos escutar de seguida, que a primeira vez, pelo menos que eu me lembro que eu ouvi, foi mesmo só ontem, quando descobri. E agora sim vais perceber porque é que só enviei as escolhas ontem. Eu já tinha as escolhas definidas há muito tempo, já da outra semana. Só que eu não sabia qual era esta música que vamos ouvir. Não sabia o grupo, mas não sabia qual das músicas era. E só ontem à noite é que descobri. Depois uma pesquisa que eu já lá vou. Durante os tempos da primária... Isto são as escolhas ontem. Foi durante os tempos da primária que me deram a conhecer esta música. Que eu nunca a tinha ouvido, mais uma vez digo, até ontem. Só ouvia o que me cantavam lá nos intervalos da escola primária. E ficou até hoje ainda... E como é que eu fui lá? Eu fui lá porque ainda hoje, passados 20 anos quase, ainda hoje sabia cantar, tinha a ideia da melodia na cabeça da... Tinha a ideia da melodia de uma parte da música e a partir daí descobri qual era a música em si, que, portanto, tem um significado especial neste tempo. Ora bem, esta semana, acho que por culpa dessa explicação, a música que conheci não vai corresponder ao género, mas sim. Anteontem, na quinta-feira, foi dia de Santo António e foi dia de aniversário de um irmão de um amigo meu. Que eu lembro que fiquei sempre. Memorizei a data de nascimento dele porque foi no dia de Santo António. Mandei os parabéns a esse meu amigo para o irmão. Perguntei se ele estava a trabalhar aqui em Vila Nova de Cagaia, em Lavadores. Perguntei se ele ainda estava a trabalhar aqui. E ele respondeu que está em Cabo Verde. É parecido. É ao lado. Foi Cabo para Cabo Verde, Verde trabalha do Cabo Sal. Verde. Cabo Verde. Foi para a Ilha do Sal trabalhar, está lá, para já está muito bem, por isso, para já até vai ficar lá, acho muito bem. Então, e é neste momento que eu acho curioso os tempos de amigos de outros tempos, e agora estão tão longe, estavam tão perto e agora estão em Cabo Verde. O que eu acho curioso é outra coisa. Hã? O que eu acho curioso é as nossas antigas colónias estão a colonizar-nos. E foi curioso ter conversado com ele ontem e anteontem, porque foi ele que me deu a conhecer esta música. Eu já tinha esta música definida, mas nunca mais me abri aqui a falar com ele dois dias antes do programa, mas é as coincidências, não é, Carlos Bonaparte? Exatamente. A música é de Sepultura e foi retirada do álbum Chaos AD, o quinto álbum de estudo deles, 1993, e é aqui que entra a parte da pesquisa. Eu ouvi o álbum, ouvi as músicas do álbum todo de Refuse Resist. Não foi de Refuse Resist. Foi de uma coisa assim que é bonita, que eu digo já foi. Mas foi do álbum Roots, 1996. E fui ouvindo faixa a faixa, claro que não ouvi tudo das faixas todas, mas ouvi as faixas todas, um pedaço para ver se era. Ouvi. Houve umas que ouvi praticamente todas, não é. Porque eu não sabia. Eu fui pela ordem cronológica, estás a perceber? Eu sabia. Calculei ali em 96, só que depois pensei, eu só depois de ouvir o álbum, para aí, 96, já apanhei o fim da primária e eu acho que aquilo foi antes. E mesmo que tivesse sido na altura, tu sabes que não era como hoje, não era no dia a seguir que conhecíamos as músicas. Exato. Às vezes conhecíamos aqui um CD, só no ano a seguir ele ter sido lançado mesmo. Era. E depois fiz as compras, 93 é mais provável, 94, 95, ou se calhar até mesmo 96. Vamos ao Chaos AD. Fui ao Chaos AD, como eu disse, o quinto álbum de estúdio. E fui ouvir música após música, até que cheguei. Ele até devia estar à minha beira, comecei a falar sozinho. Foi segundos antes de eu te enviar as coisas. Cheguei à faixa número 11 e ouvi eles. E eu, oi caralho, peraí, deixa-me ter visto de início. Meti, chegou à parte. And the police call, God don't get away. E eu, oi caralho, é isto. Pronto, pumba, logo. Sepultura, The Hunt. A música chama-se The Hunt, que é a caça, porque lá está. Durante mais de uma década e meia, eu fiquei com esta enxerga na cabeça que era And the police can't get away! Bombing the shit and collect Star Wars! E dizia sempre Star Wars, eles dizem Star Wars, mas pronto, eu fiquei com Star Wars na cabeça, cada um canta como lhe apetecer. Ontem fiquei a saber que chama-se The Hunt, é a faixa número 11 deste álbum Chaos AD, e não é uma música de Sepultura, é uma música dos New Model Army, uns britânicos de 1986, do álbum deles chamado Pouco Barulho, não, chamado The Ghost of Kane. E Outra coisa que é que a RTP andou a vir ontem, não é? Ou ia andar a ver os mails ontem, não é? Porque eu mandei as escolhas ontem e passado uma hora e tal, estava a dar 5 para a meia-noite na RTP1 e estavam lá o Rodrigo Leal e um ator, que era o António Caili, António não sei o quê, e estavam a falar das terras, do Brasil, então, o Rodrigo Leal, o filho do Roberto Leal, estava a falar das terras, blá, blá, blá, e lá, eu sou de Belo Horizonte, e diz o Rodrigo Leal, que é produtor de estúdio, ah, terra de sepultura, e eu, olha as bestas. Como é que ele sabe que eu vou fazer sepultura? Ora bom, e é a primeira vez que eu vou trazer aqui um género assim... Pois, para ti também. É a primeira vez que eu vou trazer aqui um heavy metal assim... Pronto, ficou-me na cabeça. Curiosamente falei com o rapaz que me deu a conhecer essa música logo na altura. A minha mãe tratava, não se lembrava o nome dele, mas dizia que eram pipocas e baterias. Pipocas, que nas festas já andava sempre a comer pipocas, sempre a aviar. E baterias é que ele aproveitava qualquer coisa... E depois a saliva vinha toda cá para fora a fazer. Eles à altura eram para a frente. Era o único, né? Foi através dele que eu conheci, foi através dele que nós conhecemos o Sepultura. E sempre falam em Sepultura, lembro-me dos meus filmes da primária, porque era ele que eu ouvia, era ele que trazia esse som. Não trazia o cassete da CD, trazia pela voz dele. Eu lembro-me dele estar à minha frente no pátio lá da escola, do colégio. E ele lá à minha frente a cantar. Anda por fora, e depois a fazer a bateria. E passados. Sei lá, 16 anos, não sei. Não deixa de ser engraçado. 16, 17 anos. Descobri que a música chama-se The Hunt. É a faixa número 11 de Chaos AD. Vamos ouvir os brasileiros Sepultura. Também no dia mais uma... Que durante alguns anos pensei que eram portugueses. Esta já não é a primeira referência que eu faço ao Brasil, nem há de ser a última. Isto num género bem diferente. Pela primeira vez trago aqui heavy metal. No dia em que começa a Taça das Confederações de Futebol, daqui a bocado, com um Brasil-Japão. Que por acaso me faz outras cores, mas isso me interessa para a música. Vamos embora, Sepultura! Só uma pequena chega. Sabes que tu falas no Japão e lembro-te de uma coisa que já era para dizer um bocadinho. O quê? O quê? Eu fiquei impressionado. Em 2012, os AKB48, que passaram aqui recentemente... So long! Ficaram nos primeiros 4 lugares do Top 100. No Japão? No Japão. Eles lá são mesmo admirados. Eles lá... Nem eu fiz... E qual é a admiração disso? Estás a ver que um grupo ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto no Top 100? Ah, ficou nos 4 primeiros. Eu percebi que tinha 4 músicas nos 100 primeiros. Não, tinha... As 4 músicas eram deles. Os 4 primeiros lugares eram deles. Que diversidade. Tá bem. Ora bom, do álbum Chaos AD, de uma banda de Belo Horizonte, Minas Gerais, formada em 1984, com os irmãos Max e Igor Cavalera, nomes míticos. No panorama brasileiro e mundial, os Sepultura é o grupo brasileiro mais conhecido no exterior. É como nós com os Mumbles Pelos, dentro do género, e dentro de outros géneros, madre de Deus. Aliás, os Mumbles Pelos até anunciaram que vão fazer concertos na Rússia, na Polónia, e foram lá logo ao coisa deles e escreveram: venham até à Finlândia, por favor, que eles têm. Escreveram em inglês, que eles têm admiradores lá por fora, que é uma coisa. Sepultura! Vamos ouvir assim, então se vão mirar, mas o Nuno vai escolher heavy metal, faz um lembrar outros times. Vamos lá até Belo Horizonte, Minas Gerais, escutar a caça da Hunt, antes do intervalo, para ouvir os Sepultura. Desta vez não me esqueci. Mais uma estreia neste programa, são os Sepultura. Shadows dance on the lighted wall. Stop the light and the cigarette. Now it's As portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto, carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tem a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Depois de um breve intervalo, é esta edição dos Carlos. Antes, o que ouvimos antes não foi o Moan, foi. Já o doutor vieste para um A e não é? Não, não, o doutor fiz. Pronto, não é nenhum nem outro. É o doutor. Ainda mais difícil, ao ficar no início, ainda mais difícil descobrir que foi da antes, porque nem sequer foi single do Sepultura. E andei a ouvir música. Pronto. Agora vamos ouvir metal. Vamos continuar nos metals. É verdade, e eu até escolhi uma música fora do género. Não é bem fora do género, é um bocadinho mais acentuado até. Sabes que, falando de coisas boas, falando de... Agora é engraçado porque isto é uma sequência cronológica muito interessante. Depois, eu não sei de que faixa é este disco, mas eu digo agora na cronológica com esta segurança porquê? Porque foi pouco depois daquela fase em que eu já tinha como também não ligava muito, sabes? Sei, essa música é de 2003. Ah, então, olha, a tua tem tudo a ver com 93. Não, não é isso. Então tem a ver que a música está mais recente do que eu pensava. 22 de setembro de 2003, do álbum Saint Anger. Santa Raiva. 22 de setembro, que giro. Foi o ano que eu conheci uma das pessoas mais especiais da minha vida. Eu? Não, eu conheci-te em alguns, em Ifan do Ifan de 1994. E Siga 4. Sindicato. Pronto, exatamente. Achas que vai haver exames na segunda-feira? Pois não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha, dizem o número de 1 a 302. Ah, 302. Ai, o caraças. Agora dizem o número de 1 a 3. 3. Olha, é a última anedota de um livro. Isso aí. A Aninhas de 5 anos, educada em Lisboa, foi passar as férias à casa dos avós numa pequena aldeia. Mas o diabo da miúda dizia palavrões, aprendidos com os seus companheiros de escola. Os avós, para assustarem e ela deixar de dizer palavrões, chamaram o polícia lá da terra, que lhe disse: ouvi contar que a menina diz umas palavras muito feias. Quem lhe disse uma coisa dessas? Foi um passarinho. Aninhas respondeu: primeiro, as aves não falam. E depois, veja só, que eu andava a dar de comer a essas queixinhas. Ah, bem. Foi o segundo single do álbum Saint Anger. Pronto. Eu digo ordem cronológica no sentido de que a música, ou seja, a música que eu escolhi anteriormente, como esta que eu vou escolher agora, para mim, em termos cronológicos, ou seja, o que é que elas significaram para mim. Primeiro, já disse há pouco aquela fase em que eu acho que foi a fase mais estável da minha vida. E foi um dos melhores verões que eu vi. Foi o verão de 2003. Pronto, eu sei que aquela música representava 2002, não é? Na altura em que eu tive PC, não ligava assim praticamente nada, não é? Nada mesmo. A música de 2002? Não, a música que eu há pouco falei, que me levava ao ano de 2002. Ah! Agora, e agora esta que me leva ao ano de 2002. Senta que levava ao ano de 2002, sim. E agora esta música que me leva. Precisa, da ano em que foi lançada, não é? 2003. Sabes que. Eu, entretanto, tive este disco. Tive este disco, não. Emprestaram-me este disco, já lá vamos. Basicamente, isto foi assim. Houve uma altura, eu gradualmente fui ligando cada vez mais ao PC. Até porque em 23 de julho de 2003 surgiu a Rádio Virtual 2. E a partir daí comecei a ligar mais ao computador. Ainda assim, 2003 foi um ano em que eu pouco ligava ao PC. Comecei a ligar mais. Repara que eu, em 2002, ligava ao PC talvez ao fim de semana. Uma vez ou duas por semana. E entretanto, em 2003, já ligava todos os dias um bocadinho. Aí, 3 horas, depois saía, pronto, ouvia música, dormia, cantava, enfim, pronto. E via o Neco, era um ícone dos desenhos animados. Dos desenhos animados, das séries infantis. Era o Neco, e a Rita, e o Rafa, e o que fazia de avô, e a Luísa, e o... Enfim. Eu gostava muito daquela série. Para mim era mítica. E então, eu à tarde tinha um programa de rádio, das 2 às 3h30, que era o Olha Que Bom. Olha Que Dois. Também é verdade. Olha, por acaso... Foi baseado nisso. Nem estava a associar, não. Okay. Mas o programa chamava-se Olha Que Bom. Mas estava a ser chamado a apresentar. Não, era mais porque eu gostava muito de fazer rádio. Era das 2 às 3h30. Depois das 3h30 às 5 vinha uma locutora imaginária a fazer o programa a seguir. Então, só fazia depois o programa mais duradouro de sempre, para mim, que era o Top 10 da Rádio Virtual. Da Rádio Virtual 2, neste caso. Eu não sei se já contei aqui aos ouvintes, se já contei a ti, mas sabes que eu tive talvez um dos maiores grupos de rádios em Portugal. É que a Rádio Virtual 2 tinha a Rádio Virtual, tinha a Rádio Virtual 2, não é? Tinha a Rádio Primeira Mão. Tinha a Rádio Líder, por acaso não era o maior grupo, mas era um dos maiores grupos da Nacional. Pronto. Tinha 4 rádios. E a Rádio Líder só passava sucessos. Olha, eu ponho a mão no pelo. Deixa estar. Não, isto é assim, que ela é um cachorro quente. Continua. Pronto. E então, eu tinha essas 4 estações na rádio. Eu não fazia programas em todas elas. Atenção. Eu só fazia programas na Rádio Vista e na Rádio Vista 2. Na Rádio Vista de manhã, fazia o Fora de Moda também, deu mais 2. Depois fui para a Rádio Vista 2, só passei a fazer o programa de manhã. E depois, todas as 2 às 3, o Olha Que Bom. E portanto, só a partir daí que eu comecei a ligar mais a PC. Entretanto, a 22 de setembro, tive um CD nas minhas mãos que me foi. Gravado por uma pessoa muito especial, não vou aqui falar em nomes, mas deves saber quem é, de Amarante. Sim. Pronto. E nós tínhamos uma colega de escola muito particular. Olha, essa ia ser da onda de Sepultura. Por acaso não lembro de falar de Sepultura, sou branco. Ela adorava os Metallica. Ela vibrava com os... E o Zim? Não era mais o Zim que... Não, o Zim era da Amarante. Pois. Mas a outra... Não sei, não estou a dizer quem é que era a outra. Tu acabaste de dizer a da Amarante. Ah, eu dizia que era a da Amarante. Não, estou a dizer que a da Amarante... Eu disse a da Amarante. Quem é que foi o CD? Quem é que foi o CD? O CD foi a da Amarante. E nós tínhamos uma colega... Que adorava um tal. Exatamente. Já sei. Éramos o grupinho de três. Quando tu disseste, quando eu até me senti mal, dela foi, também fomos das mais preocupadas. Eles ficaram as duas bastante preocupadas. Ficaram as duas. E entretanto, Ilana, tens dito: olha, esta é uma amiga para a vida toda. Eu disse isso? Disseste. Tens ali uma amiga para a vida toda. Não. Adam Amarante. E a verdade é que a gente fala muito pouco, mas na altura em que mais foi preciso, nos últimos 10 anos, ela esteve lá. E pronto, e então a verdade foi esta. Eu comecei a aproximar delas as duas e tal, elas as duas foram as maiores amigas que eu tive. Lembro-me de que me ofereceram um livro. Que neste caso se chama agora não vou faltar o nome, o escritor chileno, o Luís Sepúlveda, o velho que lia romances de amor. Era um livro que, pronto, foi-me oferecido numa dia de anos, com prenda de Natal, e foi daquelas coisas que eu fiquei sem reação. Nem me lembro. Sabes o café da escola? Sim. Elas deram-me um livro, eu fiquei... Esse café era o máximo. Eu precisava ver lá. Era o máximo. Era o máximo. E esse agora também tem um restaurante, que sim, também é o máximo. Já, e eu fiquei... Bem, eu fiquei sem reação. A minha cara... Eu devo ter feito a expressão mais estúpida, tipo... Hã? Ah? O que é que está aqui a passar? Isto é para mim? E fiquei assim, com uma cara muito estranha. Fiquei mesmo contente. E entretanto... Enfim, deu-se essa situação, Portanto, nós também foi a nossa vez de fazer a essa tal rapariga. Por acaso até fazíamos, pouco depois, exatamente, dia 21 de janeiro, e eu e a Dambarante juntamos-nos para comprarmos um CD. Portanto, 21 de janeiro de 2004, o mais recente CD dos Metallica. Opa, não havia melhor do que me tinha saído... Uns meses antes. Não é? Nem sequer tinha meio ano. O Santenga. Exatamente. E nós oferecemos-lhe esse CD. Bem, mas aquilo foi... Ela quando viu o CD... Bem, aquilo foi... foi no mesmo café, não é? Mas aquela era muito mais expressiva do que eu. E ela viu aquilo... já tenho. Foi... Não, por acaso, não tinha o CD, não. Andava a juntar dinheiro para comprá-lo. Andava a juntar dinheiro para comprá-lo, tinha quase dinheiro todo. Tanto faz já 2004, não é? Sim, já 2004. Mas... Poucos dias antes, diz para o total. Sim. Exatamente. De facto, foi daqueles CDs que me deu gozo comprar, quando não sei se percebi que a pessoa ia adorar aquele CD. Aliás, não foi assim, foi daquelas prendas que eu tive a certeza que a pessoa ia adorar. Foi ela que comprou o CD, foi a Amarante que comprou o CD, porque tinha mais mobilidade do que eu, não é? Mas foi pago a dois. E eu realmente fiquei... Bem, eu resto não, claro, não me esqueço. Foi aquela coisa do... Tem calma, porque estamos no café, tipo, muita gente e tal. Foi inexpressivo. E ela depois emprestou-me o CD para eu copiar as faixas para o computador. E foi das... Como na altura... Até estava ligado à internet. Foi dos poucos CDs que eu tive, que copiei e que desde logo teve o nome das faixas. Desde logo o quê? Tinha o nome das faixas. Em vez de ter 01, faixas 01, tinha logo o nome das faixas. Eu depois tive que voltar a baixar o CD porque eu na altura copiava tudo para 48 tudo WMA e 48 WMF, fica péssimo. Então quando é para o rock, muito mais. Mas pronto. E de facto, eu adorava aquele CD. Eu ouvia aquele CD muitas vezes. Depois de entregar, eu ouvi aquele CD muitas vezes. E não sei, eu lembro-me de muita coisa. Eu lembro-me, por exemplo, dos meus primeiros tempos com o PC, que eu pegava, eu levava músicas em disquetes para a escola. Eu, o que é que eu fazia? Eu passava tardes inteiras a ouvir músicas MIDI. Que na altura ninguém era assim tão em desuso quanto isso. Mais ou menos. Bem, para quem tinha um disco de 42 GB não dava mal servido. Mas mesmo assim, 2003, 2002, 2004, era, enfim, pronto, era... E tinha uma internet que era muito gira. Sabes qual era a minha internet? A minha internet tinha 2 MB de velocidade, limite de 10 GB nacionais e 2 internacionais. Já viste que bom? E era. E era? Mas não era mal todo, não. Havia quem tivesse mais, havia quem já tinha net limitada. E depois eu tinha uma coisa muito gira que era as happy hours. Que era a altura em que ninguém utilizava o PC, praticamente, não é? E eu então pegava e deixava o PC ligado às vezes à noite, a tirar coisas do... Olha, de onde tu foste há um bocadinho, que eu te liberar um bocadinho. Oh. Já não utilizava esse programa. Pronto. E às vezes aparecia coisas... Eu cheguei a tirar uma coisa a 700 capas. Nem sei como. Aquilo lá passou o limite, porque aquilo não tinha... Aquilo não, eu, na altura não havia a facilidade que há agora de controlar o sinal. Então a minha internet uma vez passou para aí dos 2 megas, não sei para quanto é que foi. E eu atiraram um NAU a 700 capas por segundo no compartilhador. Bem, fiquei... Enfim. Estás a desviar. Mas resultado... E este CD acaba por marcar mesmo por causa disso. Porque marca a minha proximidade com o PC. Marca o meu melhor ano letivo. 2003-2004. Curiosamente também o pior no sentido em que eu chegava a ter 5, 6 crises de ansiedade por dia. Qualquer coisa eu ia para o hospital. Aliás, eu cheguei para o hospital várias vezes naquele ano. Algumas a partir da escola, outras nem tanto. E até 2005 foi assim. Pronto, depois as coisas abrandaram. Mas enfim. Foi de facto uma altura muito, pronto, muito mágica para mim, muito positiva. Também guarda os momentos, guarda a frase mais dramática que eu ouvi até hoje, que foi: estou farta. Também da Amarantina. É a frase que ainda mais me dói até hoje. A frase que alguém alguma vez me disse, que mais me dói até hoje. Queres uma mais forte? Não gosto de ti. Chateei-me. Ah, eu também não gosto. Também não gosto de si. não, mas sabes que já aconteceu uma vez eu perguntar. Eu estou a ser chato, não estou? Já me disseram. Por acaso, sim. Sempre te desculpa. Ah, não sei o quê. Não faz mal. Pá, acontece. Foi com pessoa também que tu conheces. Foi. Fico. Pronto. Pois digo. Ia dizer aqui uma expressão muito má. Pronto, então... mas essa frase não doeu tanto como aquela do... Estou farta. O tom como aquilo foi dito. Bom, mas isto é para dizer que... Eu tive, aliás, tive uma relação muito próxima com essa rapariga dos Metallica. Com essa fã dos Metallica. Nós passávamos horas e horas e horas a telefone, depois aquilo tinha chamadas grátis durante a noite, não é? Nós passávamos horas e horas, ficámos até às 2 da manhã ao telefone. Então quando havia aquelas promoções, com o fim de semana não pagavas nada pelas chamadas? Nunca tive isso. Na altura nem devia ter telemóvel. Não tinha? Ah, eu tinha. Em 2004, o meu primeiro telemóvel foi em 99. Eu já tinha, bem, mas aquilo era daquelas... Eu adorava aquilo. Eu adorava aquilo. Que a gente passava às vezes... Eu cheguei a passar 12 horas a telemóvel. E pronto. Já é 2005. E pronto, é assim a vida. Vamos à música. Frantic é como se chama a música. O 8º álbum de estúdio dos Metallica, que não é a primeira vez, mas é a sua estreia neste programa, a song, portanto só os Metallica. Porque outra vez foi no dia 14 de julho de 2012. 14 de quando? De julho de 2012. Com o San Francisco Symphony Orchestra, ou seja, a Orquestra Sinfónica de San Francisco, com Nothing Else Matters. Agora estreiam-se a solo, digamos assim, com a faixa número 1. Eu ao cabo não disse, mas a versão original dos New Order, não sei o que, era a faixa número 1 deles também. New Order? New Model? O que é que eu disse? New Model, não sei o que, não era New Order. Pois, e o que é que eu disse? Não foi isso. A faixa número 1 do 8º álbum de estúdio. Como é que chama o álbum? Saint Anger. Santa Raiva. New Model Army. Vamos ouvir Frantic. A faixa número 2 era o nome do CD. Saint Anger. Vamos ouvir... Frantic foi o segundo single, acho eu. Foi o que eu disse há bocado, não foi? Foi. O segundo single lançado a 22 de setembro de 2003, nos Metallica e Crazy Eggs. terceiro tema que eu escolho hoje, terceira recordação. Depois de panoramas musicais familiares e depois da primária e de um amigo meu que agora está em Cabo Verde, vamos a uma coisa que já falámos aqui, talvez uma ou duas vezes, mas não desta forma, que são as festas de aniversário. E há uma coisa que eu reparo também quando já sou há uns dias que escolhi esta música, que é uma coisa que eu reparo, que as festas de aniversário acabam por ser um dos melhores exemplos da fase da vida em que estamos a passar na altura. Ou seja, as pessoas que temos à volta em cada ano. Eu dou um exemplo, os recentes. Por exemplo, 2009 até agora. Só em 2010, e porque foi só uma festa com apenas familiares, é que tu não estiveste presente no meu aniversário. Também não tiveste ano. Não houve festa. Desde que eu... Em 2010 não tiveste, foi só a família. Mas 2011, 2012... Tiveste presente, é o exemplo de quando as pessoas estão na festa de aniversário. Porque eu pensei que não tinha sido nada por saberes que eu estava em regime de retiro. Não. Então tu ligaste para a minha casa no dia de aniversário e só estava eu, estava a ver a televisão. Não sabia. Por acaso, agora estou a pensar nisso, realmente não ouvi o olho de fundo. Ouviste a televisão. E então, por exemplo, até o ano mágico do Carlos, 1999. E desde que comecei a ser eu a escolher as pessoas, portanto não estou a incluir os tempos de infantário, mesmo já depois de deixar o colégio, situando-me na primária, até 1989, todas as pessoas que marcaram presença na festa de anos, a não ser primos, claro, eram pessoas do colégio. Pessoas que tinham andado comigo no colégio, mesmo que já não fossem da minha turma na altura. A partir de 2000 é que começou a mudar. E a verdade, se eu fizer contas, a não ser, lá está, quando teve só familiares, eu tive sempre representante do colégio. Mesmo já em 2007, 2008, 2009, 2009 tinha muitos outros estáveis. Bem, e então, eu pergunto, Carlos, fora parte, se para já, se tiveste muitas festas de anos até hoje. Eu desde 2008 que deixei de festejar. Não, até aí. Até aí. E se as pessoas que tinham lá à volta não acabavam por representar a fase, se fizeres essa associação agora, representavam a fase da vida em que tu passavas? Sim, faziam. Mudaram radicalmente, mas repara, eu nem sei como é. Aliás, eu também nunca tive muitas festas de aniversário. O que eu tive mais foi a família, mas de resto, assim, aquilo que eu tive em 2001, tive em 2007, e acho que assim, aquelas festas que eu posso chamar de festas de aniversário foram as únicas até. Tive em 2008 e 2009, mas já foi contrafeito. Portanto, tive. Olha. Mas foi a única festa de aniversário em que eu tive uma namorada presente, em 2009. Ah, em 2012 não estava lá ninguém no colégio, agora que me estou a lembrar. Sim, eu tenho. Mas... mas de resto nunca tive assim que eu me recordo, não estou assim a ver festas de aniversário. Tive, cá estava, tive em 2007. Aliás, chegou em 2006. Em 2007 também devo ter tido alguma coisa, mas já foi muito mais modesto. Em 2006 é que foi uma festa muito gira. Foi na universidade, foi... pronto, foi... Ah, pá, também tive em 2007. Em 2006, de facto, tive uma festa muito interessante, foi uma coisa muito gira e tal. Com as pessoas que eu mais gostava, como na altura ele levou algumas coisas, mas pronto, algumas das pessoas que foram à minha festa, duas amigas minhas, pronto, fizeram questão de comprar as coisas todas, porque eu trazia fiambre e queijo, não sei o quê, mas eu trazia de domingo e fazia anos na quarta-feira. E elas compraram coisas frescas e tudo mais, até para que eu também tivesse depois mais comer. Bem, aquilo foi uma coisa... Foram pessoas muito solidárias, foram pessoas muito queridas para mim, foram pessoas que... Muito mais, sabes que uma delas é que eu gostei muito especial porque ela disse uma coisa que foi algo do género. Oh Carlos, assim, eu gosto muito de ir. Só que qualquer coisa que seja preciso, mesmo que tu peças a outra pessoa, essa outra pessoa vem ter comigo, e desculpa, estou a dizer aqui o nome, essa pessoa vem ter comigo e diz-me, olha, Cristiana, faz. E eu estou cansada, gosto tanto de ti, mas não aguento mais. Por isso vou afastar-me. Foi das pessoas que eu mais compreendi que se tivesse afastado, até porque foi das muito poucas que me disse porque é que se ia afastar, e afastou-se, perdemos contacto. Desde o meu aniversário, ela marcou presente do meu aniversário, eu disse, olha, pode estar presente do meu aniversário. E ela esteve presente do meu aniversário, foi de facto uma pessoa excelente. Mas depois disso, pronto, perdemos o contacto, né? Depois disso, de facto, sei lá, nunca mais tivemos qualquer tipo de proximidade. Não, já não falámos há tanto tempo. E ela que era uma pessoa, de facto, e esta rapariga de facto uma pessoa excelente. Era, não sei, não tenho palavras. Foi das melhores pessoas que me apareceu na vida. E ao mesmo tempo daquelas que mais fizeram com que ela se afastasse, enfim. Foram os meus colegas do primeiro ano da universidade, coisa boa. Foi a pior turma que eu tive até hoje. Pronto. Entre secundário. Pronto, desde o meu percurso académico foi a pior turma que eu tive. Curiosamente aquela teve mais gente também. Mas pronto, enfim. Estou a falar nisto, porque a música a seguir tem no título Festa de Aniversário. Ah, pois és tu. É a primeira referência, mas a segunda, e foi de onde eu fui buscar, é que no meio de uma série chamada Dexter, que já falei aqui noutros tempos, por isso não vou estar a repetir, no mas aleatório. Quem não vê, não, mesmo neste programa, quem não vê, que vá ver, se não se importarem com sangue, e de uma série de crime, de uma mente anormal e criminosa, retiram músicas que ficam... Eu sempre que eu fecho a música, entro num ambiente calmo. Estamos aqui com a família, num bom ambiente, está tudo muito calmo, a vida é bonita e tal. E esta música, no meio de tanto sangue e tanta ação, consegue transportar por isso. Todos os meus créditos, os meus parabéns ao Daniel Leitch, que foi responsável pela música, banda sonora original do filme, da série Dexter. O álbum foi lançado em 2007, um ano depois da estreia de Dexter. E é a faixa número 22, porque isto tem 30 faixas. E a faixa número 22 é que vamos ouvir a seguir. Tem apenas 2 minutinhos. E é outra especial. Depois do Sepultura. É raro. Não sei se já aconteceu já. Mas é raro não trazer aqui um musical. Não vamos ouvir conversa. Vamos ouvir só guitarras. Coisas bonitas. Uma música muito calma. Espero que vos traga para um bom ambiente. E que vos traga nostalgia das vossas festas de aniversários. Porque a música chama-se Esther's Birthday Party. Esther é a filha da companheira do Dexter, foi companheira até a série 4. O Dexter que, no próximo dia 30, portanto a 30 de junho, vai estrear nos Estados Unidos a 8ª e última temporada. Oh. Cá ainda nem sequer estreou a 7ª. Era para estrear em abril, estamos em junho. E fiquem a saber que esta é a última temporada. Este anúncio de ser a última temporada foi dado no dia 18 de abril de 2013. Falar em fecha de anos. Que aprenda, né? Vamos ouvir. Portanto, Esther's Birthday Party, guitarras, coisa bonita. Não escolhes tu, escolho eu, que também sabemos escolher músicas e condições. É raro, mas também sabemos. de volta, ouvintes, a este nosso espaço. Esta é a minha última intervenção e eu quero deixar algumas palavras. Última de hoje, claro. Na verdade, as escolhas de hoje, quer as do Nuno, quer as minhas, foram... originaram, ou escolhas tu, escolho eu, mais intenso. Posso até dizer que a emissão mais intensa, tirando o 12 de março de 2012, 2011, aliás. Foram escolhas que marcaram e de que maneira a minha vida, ou então questões, como esta do aniversário, que muitas vezes penso quando estou no meu mundo. Sim, eu também sou um humano e às vezes também penso. Na verdade, a escolha que vou trazer a seguir é precisamente fruto desse pensamento, ou se quiserem, é um alimento que me permite pensar. Aquela música faz-me pensar. É mítica, é mágica, é emblemática, é sonante, é vibrante. O tema chama-se Roma a Eterna. É dos Signum Regis. Podia escolher esta música que ouvimos de fundo, mas aproveito e escolho duas numa. E trago esta música, esta de fundo, porque é tocada à viola. E trago os Signum Regis, porque é um tema... Aliás, a música Roma Eterna, porque é um tema que, enfim, que também é instrumental. Não é tão leve quanto esta, que ouvimos, nem esta da guitarra, nem tão pouco a anterior de Dexter. Mas é uma música, de facto, enfim, é um tema instrumental, é um tema um bocadinho mais pesado, e ao mesmo tempo é um tema tão forte que me faz lembrar... Aliás, o tema tem esta componente heavy. Heavy de Metallica, heavy de Sepultura... e não tem heavy do Elvis Presley, mas tem um certo misticismo. De facto, para mim, o rock marcou-me durante algum tempo. E eu acho que nós vamos, muito francamente, eu acho que vão passar talvez 1, 2, 3 anos e eu vou lembrar-me quase na íntegra dos quais estou, escolho eu, de 15 de junho de 2013. Não sei, não estava à espera. Confesso que não estava à espera de uma emissão destas. Sabia que íamos ter mais emissão e tal, com mais conversa, mais músicas, etc. Mas nunca pensei que fosse algo tão intenso. Foi das coisas mais intensas que eu já vivi até hoje, desde que a rádio surgiu. E pronto. E esta música, Roma Eterna, pelo Roma, não é? É algo enorme. Império, não é? Roma Eterna, dos Signum Regis, o signo rei, digamos assim, não é? O signo, não, o sinal, o signo é sinal, latim, não é? Latim é sempre aquela imponência, é sempre aquele respeito, não é? Não sei, é muita coisa junta aí a esta música. Tocado ao piano, e não só, mas com este instrumento base, o piano, o mais predominante. Enfim, é isso. Gosto desta música como resposta em termos instrumentais, como resposta a toda uma dimensão que tem este Escolhas Tu, Escolho Eu, e que teve especialmente hoje. Pronto, e é isso. Eu sou tão bom a estragar panoramas. Depois de uma coisa tão bonita como acabámos de escutar, vamos ouvir outra coisa completamente diferente. Que é uma nota. Não. Nós já há pouco tempo falámos aqui de uma música que me deu ideia de uma coisa que eu já andava a guardar há alguns meses, talvez, e que vou trazer hoje porque a coisa já está feita. Comecemos por um cenário, uma banda sonora mítica já. Carlos está-se a rir, não sei porquê. Forgive Me. The Forgive Me, que eu noutros tempos, esta música passou já em cassetes 90 e era tão bom se me voltasse. Skank Anansi, o Fall Me Down, que a Skin canta To Forgive Me. Depois vem o Sr. Kurt Cobain a dizer que o único pão que existe é o pão frio. Ele deve ter passado umas épocas nos Açores que ele diz, não há pão quente. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Outra que já passou aqui nos Coros Pelo Escolho Eu, de uma amiga do Carlos, a Dido, canta uma coisa um bocado mal criada. Like a ghost, don't need a key. Em Don't Leave Home, ela diz, like a ghost. Eu depois deste excerto vou ser despedido definitivamente. Anastasia, que por acaso acho que nunca passou aqui neste programa, no Left Outside Alone, canta uma coisa que é assim. Quer dizer que foi descoberta a verdadeira origem da música da Dido, o que ela disse, ai que ghost, e a Anastasia, ai que game. Depois disto, viajamos até ao Japão, quadras da música 18 de março de 2011, em que os Boy Style aparecem para cantar Promise You. Está a convidar a Dido e a Anastasia, já que ela diz, ai que ghost, ai que game, do cagai aqui. David Guetta aparece mais recentemente com Sia a cantar She Wolf, e entre parênteses aparece isto. Traduzindo para inglês, estou a cair nas Falling Into Pieces. No Festival Eurovisão da Canção 2013, representante da Croácia, chamaram-se Klapas Mora. Cantaram uma música chamada Mi Sergia, que canta mais ou menos assim. Depois dos outros, saca gol, saca game, cagai aqui, e acha diz mija e a Capela Sistina. Da história. Estás a rir? Não é o que eles dizem? Alô? É, não é? Mijei a Capela Sistina. É o que eles vão dizer. Eu. Às vezes ouço mal, mas às vezes ouço ouvir. Não, é que há bocado ela estava mais baixo. Para fechar. Vamos ter uma coisa que é assim. Depois disto, não tenho mais comentários a fazer. A representante da Estónia, Birgit Ojemel, et Usas Arguze, que canta esta coisa que ouvimos agora, que eu não preciso de fazer mais coisas. Bom. Diz-me só uma coisa. Estou na janela certa, certo? Estás no bloco de notas, agora estás no Media Player. Não, quero o outro. Sim. Numa edição em que escutamos. Espera, estou no que eu queria, não estou? Basta! Com licença. Numa edição em que escutamos o Elvis Presley Suspicious Minds, o Elvis Presley com It's Now or Never, Sepultura com The Hunt, isto antes do intervalo. Tem uma coisinha para ti. Vai. Então, ouçam isto. Ainda não é agora. Final de agora. A musiquinha russa de um género chamado Nailepsa, que eu em desuso, curiosamente. Anka Pardum. Ela diz duas vezes. A música chama-se. Ora bem. Depois do intervalo. Ouvimos os Metallica com Frantic. Música da banda sonora de Dexter chamada Esther's Birthday Party, da série Dexter. E vamos fechar com esta coisa em latim, como é? Os Signum Regis, que o tema chama-se Roma a Eterna. Temos festa. Temos. Para a semana voltamos para a emissão 133. No dia 22 de junho de 2013. Já me fui embora. Yo, eu também vou. Não é agora. Também não é agora. Ainda não é. Dizem o número de 1302. É, não. Está bem. Agora é para fecharmos com... Ah, não. Tá, dizem. Não, mas diz lá. Agora não, insisto. Diz o número. Está bem. 302. Outra vez. De 1 a 2. 2. É de madrugada. Dois polícias fazem a ronda habitual quando reparam num indivíduo que deambula pela rua, esticulando e correndo aos zigue-zagues, completamente embriagado. Os guardas aproximam-se dele e paternalmente repreendem-no. Então, homem, são horas em nada na rua. Você é capaz de nos dar alguma boa razão por ainda não ter recolhido a casa? Ah! Responde ele. Se eu encontrasse uma razão que fosse realmente boa, julgo que já não tinha ido já para casa encontrar lá a minha mulher. Ah. Pronto, acho que sim. Mas agora a tua pedida. Eu ia dizer que tu disseste como que era. Voltamos para a emissão 133. No programa é que tivemos 4 estreias. Metallica sozinho, Sepultura, esta coisa que vamos ouvir agora e o Dexter. Sim. Como é que era? Emissão 133. 22 de junho de 2013. E depois eu disse, eu não vou embora agora. Também não vou agora. Sim, vou desta vez.